num dia triste de chuva, foi minha irmã quem me chamou pra ver. Era um caminhão carregado de botão de rosas. Eu fiquei maluca, por flor tem loucura. Eu fiquei maluca, saí quando voltei molhada, com mais de dúzias de botão. Botei botão na sala, na mesa, na TV, no sofá, na cama, no quarto, no chão, na penteadeira, na cozinha, na geladeira, na varanda e na janela. Era grande o barulho da chuva, da chuva. Eu fiquei maluca, eu fiquei maluca. Saí quando voltei molhada, com mais de dúzias de botão. Botei botão na sala, na mesa, na TV, no sofá, na cama, no quarto, no chão, na penteadeira, na cozinha, na geladeira, na varanda e na janela. Era grande o barulho da chuva, da chuva. Eu fiquei maluca, eu fiquei maluca, da chuva. Eu fiquei maluca, eu fiquei maluca, da chuva. Eu fiquei maluca, eu fiquei maluca.